atenção, mundo inteiro. Quem fala é o Barão Vermelho. Eu sou o novo rei da Terra. Todo mundo se apavorou quando o inimigo nos ameaçou. Um barulho enorme a gente ouviu. Foi o Barão Vermelho que o produziu. De repente uma voz falou, dizendo que o mundo todo dominou. E pra ninguém se defender, pois ele nos faria desaparecer. 10, 100 mil e muitos mais foram chamados para atacar. Mas de nada isso adiantou, e o Barão Vermelho com mais raiva ficou. Os agentes secretos nos desafiaram e na mesma hora se apavoraram. Todos ficamos aqui sem saber o que estava para acontecer. 10, 100 mil e muitos mais foram chamados para atacar. Mas de nada isso adiantou, e o Barão Vermelho com mais raiva ficou. Um cachorrinho que só dormia, Soneca era o seu nome e ninguém sabia. Que sem querer ele ia salvar o mundo todo sem se incomodar. Quando Soneca apareceu, saiu do seu sono, nada percebeu. Viu um osso perto do barão e a perna dele sem querer morreu. O Barão Vermelho gritou de dor com a mordida que o Totó lhe deu. E fugiu, foi-se a correr. Soneca foi atrás latindo pra valer. Soneca é o nosso herói, pois o Barão Vermelho nunca mais voltou. Um osso enorme ele vai ganhar quando do seu sono ele despertar. O Soneca é o nosso herói, pois o Barão Vermelho nunca mais voltou. Um osso enorme ele vai ganhar.